الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando o capítulo باب ما جاء في التطير إمام المجدد إن سيجد رحمه الله ديسي ولهما عن عنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة em seguida o imam rahimahullah menciona mais uma narração que fala ou que está no contexto daquilo que é o capítulo que é sobre o presságio ou e também o pessimismo ele rahimahullah menciona de que Anas radiallahu anhu narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل يعني لا عدوى ولا طيرة essas palavras vimos no hadith anterior de que o profeta sallallahu alaihi wasallam nega a existência de عدوى que é contaminação yani, quer dizer que a contaminação yani, a doença por si só não é capaz de passar para uma outra pessoa sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer que a passagem da doença à contaminação faz parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, yani faz parte de af'al Allah azza wa jal, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz nesse universo, e não tem nada a ver com a própria doença. Quer dizer que a própria doença, por si só, yani, la yanfa wa la yadhur, yani, não beneficia, bem como não prejudica. A doença, por si só, não é capaz de passar de uma pessoa para outra, pois a doença não tem esse poder de contaminar uma pessoa. Isso tudo vem do poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que decretou que fulano será contaminado. Sendo assim, é contaminado. Daí que vimos também no exemplo anterior de que podem existir cinco pessoas que se misturam com alguém que tem uma doença contaminosa e três pessoas ficarem doentes e uma não ficar doente. E isso é devido ao yani, decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, la adwa yani, significa que a contaminação não tem a capacidade de passar de uma pessoa para outra sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala atira também. Atira, como vimos na aula passada, que é o presságio ou o pessimismo. Aquilo que acontece, o resultado disso, não é senão o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, por exemplo, se alguém se alguém viu corvo preto na sua casa, em seguida, no dia seguinte, morreu um seu familiar, não quer dizer que aquele corvo é que foi yani, o sinal ou de que era sinal de que alguém faleceu ou era uma indicação ou yani, foi a presença do corvo que causou a morte. Isso tudo não tem nada a ver com yani, com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem decretou que essa pessoa ia morrer. Coincidiu com o corvo estar presente yani, no momento em que yani, no momento em que ou um dia antes dessa pessoa falecer. Portanto, o corvo não é sinal de nada, não é sinal de que alguém vai morrer, não é sinal de que alguém vai adoecer. O gato preto não é sinal de azar. Se você yani, ver um acidente no teu caminho, yani, não é sinal de que vai-te acontecer algo de mal. Se você ver algo no sonho, yani, de que alguém quer te matar, não é sinal de que isso vai acontecer. Se acontecer algo dessa natureza, não é senão o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala coincidiu com um desses acontecimentos que você viu ou ouviu. Com um desses acontecimentos que você viu ou ouviu. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse wa la tiyara. Portanto, esse é o significado de uma forma resumida, como abordamos na aula passada. O que nos interessa mais nessa narração, nesse momento, é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam wa yu'jibuni al-fa'al. Qalu wa ma al-fa'al? Qal al-kalimatu at-tayyibah. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que mais me impressiona é al-fa'al. E eles perguntaram, yani, os sahabas perguntaram, yani, essa palavra é uma palavra que eles não conheciam. ou não estavam habituados. Isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava árabe puro, falava árabe puro, e também evidência de que o Alcorão desceu na língua árabe pura. Daí que existem palavras que vinham no Alcorão que até os sahabas não sabiam, iam questionar o profeta sallallahu alaihi wasallam o seu significado, iam perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam o seu significado. Isso mostra que o Alcorão desceu na língua pura, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também falava um árabe puro. Qalu wa mal fa'al, perguntaram ele, o que é al-fa'al? Al-fa'al, se for traduzir na língua portuguesa, tem a ver com o otimismo. O otimismo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou isso, o significado dessa palavra, al-fa'al, dizendo al-kalimatu tayyiba. Al-kalimatu tayyiba. Quer dizer que as boas palavras é isso que ele disse que é al-fa'al, que o mais o impressionava. Quer dizer que al-fa'al tem um pouco significado, entra um pouco no significado de atira, mas é algo que é permitido e algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava. Quer dizer que temos o pessimismo e o otimismo têm algumas características semelhantes, o que diferencia é que o otimismo, a pessoa está procura, fica com a pessoa quer que algo aconteça, e por exemplo alguém vê algo, tem mais esperança, quer dizer que a esperança reside no otimismo. O servo que tem otimismo tem muita esperança, em ver algo acontecer, ao contrário do a pessoa que tem otimismo. A pessoa que tem otimismo é uma pessoa que não tem esperança. Portanto, de uma forma geral, essas duas palavras giram no mesmo campo, mas o que diferencia eles é o seu significado. Um lado é bom, outro lado é mau. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yujibuni al-fa'al. E ele diz que o núcleo do otimismo é as boas palavras. Quer dizer que as boas palavras são o núcleo do otimismo. E o que quer dizer isso? As boas palavras, qual é a ligação das boas palavras com o otimismo? Quer dizer que quando a pessoa ouve boas palavras, causa nele otimismo e esperança. Exemplo, alguém está doente e você, quando vai visitar a ele, você diz la bas, tahuru, insha'Allah. Você diz que não há nada de mal contigo. Isso é purificação, insha'Allah. Quer dizer que essa doença é uma purificação. Você está a dar otimismo à pessoa que está doente. A pessoa, quando está doente, fica meio, entre aspas, abatida devido à doença que o pegou. Mas quando você vem a ele, traz ele otimismo, traz ele boas palavras, ele fica com esperança. Quando você vem, diz para ele que essa doença que você tem é uma purificação, ele fica contente com isso. São palavras que trazem alegria. E também, se ele está doente, na língua árabe é bastante comum, as pessoas, quando encontram alguém doente, dizem que, por exemplo, hoje estás melhor do que ontem. As pessoas, quando vão visitar na cultura, na língua árabe, as pessoas vão, dizem para o doente de que você está melhor do que ontem. Isso traz, é como se você estivesse a dar boa nova ao doente. Isso traz otimismo e esperança no doente. Também, dentre os exemplos, a pessoa está doente e ouve alguém a chamar Ya Salim, Ya Salim. Essa palavra Salim é um nome comum na língua árabe, mas o seu significado é alguém que está de boa saúde, ou alguém que está Salim, salvo. Portanto, o doente, quando ouve isso, É como se trouxesse nele esperança. Alguém doente e de repente passa uma palavra Ya Salim, ou você saudável. Ele toma dessas palavras yani, um sinal de que ele, inshallah, yani, será recuperado. Ele toma disso um sinal de que ele será recuperado. Portanto, qualquer palavra que ele ouvir boa, que traz nele esperança de recuperar, isso tudo faz parte daquele matoíba. E o mesmo é a pessoa, por exemplo, encontra-se na aflição e ouve uma palavra, e pode ser que a palavra foi proferida num contexto diferente, mas são boas palavras que colocam esperança nele. Ele tira dessas palavras algo que beneficia ele na situação que ele se encontra. Portanto, isso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que o mais impressionava, que é al-kalima at-tayyiba, é nas boas palavras. Quer dizer que as boas palavras têm um grande efeito nas pessoas. As boas palavras, as palavras bonitas, as palavras que trazem bechara, trazem boas novas, é algo que causa bastante efeito no fuso das pessoas, no interior das pessoas. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: Bashiru wa la tunaffiru. E essas palavras, se a gente colocasse no nosso dia a dia, a nossa da'a, o nosso chamamento para o Islam, seria bastante, ou daria bastante frutos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Bashiru wa la tunaffiru. Deem boas novas e não afugentem as pessoas. Você, quando encontra a pessoa, dê-lhe boa nova. Bashiru, wala tunafiru. Dá-lhe boas novas. Se são crentes, fala, dá-lhes boas novas de que, se eles se apegarem ao Dini, irão encontrar recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala, o paraíso, que tem tal e tal e tal. Delícias. Isso é algo que alegra o nufus das pessoas, as almas das pessoas, o interior das pessoas ficam contentes com essas informações. Agora, se você passar todo o tempo a falar das pessoas do inferno, de que adab, adab, isso vai causar, irá causar nas pessoas perderem esperança e passarão com muito medo fora daquilo que é desejado. Não há dúvida de que deve haver equilíbrio. E também isso varia de acordo com a situação de cada pessoa. Há pessoas que precisam mais de ouvir sobre o inferno do que precisam de ouvir sobre o paraíso. E existem pessoas que precisam mais de ouvir sobre o paraíso do que do inferno. E por vezes as pessoas precisam também de balanço. Daí que a pessoa deve estar sempre ciente daquilo que é a situação das pessoas. O que nos importa é saber de que as boas novas, as boas palavras, é algo que tem um grande efeito nas pessoas e pode mudar a situação de muitas pessoas. Você, quando encontra um muçulmano devastado com os pecados que ele comete, enraizado nos pecados, não quer deixar os pecados, e você vai a ele e começa a dizer que se não deixar isso, você vai para o inferno, você vai ser castigado, você vai ser isto, vai ser isso. Isso não é algo que, dificilmente isso vai trazer benefício para essa pessoa. Portanto, é isso que os sábios chamam de balancear o targhib e o tarhib. Daí que existem livros que chamam-se targhib e o tarhib. São livros que falam, por um lado, sobre dão boas novas, incentivam as pessoas a prática do bem, e por outro lado, alertam as pessoas contra a prática do mal, o mau fim que as ações trazem nas pessoas. Portanto, deve haver balanço. Portanto, o que lhes interessa é que o muçulmano deve sempre ser otimista. O muçulmano deve ser sempre otimista. E esse otimismo é algo que é recomendável ao muçulmano. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, em relações de que Allah subhanahu wa ta'ala está no pensamento que a pessoa tiver. Se a pessoa pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala estará naquele mau pensamento. E se você pensar bem de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala estará naquele bom pensamento. Portanto, o muçulmano é encorajado de carregar consigo o otimismo e transmitir esse otimismo às pessoas à sua volta. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah disse: "Wala bi Daudu bi sanadin sahih an Urwata ibn Amir qala dhukirat at-tiyarat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanuha al-fa'l wa la tarud muslima fa idha ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك." O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona uma outra narração nesse capítulo, que é o capítulo sobre a tiara, que é o pessimismo ou o presságio. Ele disse em uma narração que foi relatada a partir de Abu Daud, numa cadeia de narração autêntica, a partir de Urwa ibn Amir, disse que a tiara, o pessimismo e o presságio foram mencionados na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faqal, então ele sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahsanuha al-fa'l." O melhor disso é, ou a melhor coisa é al-fa'l, o otimismo. ولا ترد مسلما quer dizer que o otimismo não faz o muçulmano voltar atrás, e a gente sabe que a pessoa pessimista, a pessoa que acredita no presságio e no pessimismo e apega-se ao pessimismo, qualquer coisa que ele vê, que ele acha que é um sinal de mal, ele deixa de fazer aquilo que ele queria fazer. Alguém queria viajar e na noite antes dele viajar, ele ouve o gato a miar toda a noite, ou viu uma coruja em cima da sua casa, ou viu corvo. Para ele, isso aí é sinal de que a viagem dele será não será bem sucedida. Daí ele deixa de viajar. Quer dizer que ele estava para viajar, deixou de viajar devido a essas coisas que ele viu coruja, viu morcego, ou seja, qual for a coisa que ele viu, e achou que isso é um sinal de que algo de mal vai acontecer nessa viagem. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o pessimismo, ou melhor dizendo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o otimismo não trava o muçulmano de fazer algo. Ao contrário do pessimismo, que é isso que a gente viu agora, que a pessoa ouve uma coruja na sua casa à noite, no dia seguinte ele diz que eu não vou viajar. Eu ouvi uma coruja à noite, ou o gato miou bastante na minha janela, eu não vou viajar. Ou ouvi um gato preto, eu não vou viajar, ou não vou fazer tal e tal coisa que ele queria fazer. Portanto, isso é algo que prejudica a pessoa. Como vimos, essas coisas nem têm nada a ver com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim coincide, essas coisas coincidem no tempo em que a pessoa ia viajar, coincidiu que o coruja veio na sua casa, ou coincidiu que você viu o coruja. Uma coincidência. Ahsanuha al-fa'lu wa la tarud musliman. Portanto, o otimismo não trava o muçulmano de fazer algo que ele queria fazer. Pelo contrário, encoraja o muçulmano, coloca no muçulmano a esperança. فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَأُهُ فَلْيَكُلْ O profeta sallallahu alaihi wasallam não só falou daquilo que é melhor para o muçulmano, mas também trouxe cura para a tira, para o pessimismo e o presságio. O profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe cura para essa doença, que é o otimismo e o presságio. Ele disse: se a pessoa ver algo que a pessoa detesta, إِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَأُهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ. Yani, se a pessoa ver algo que ele detesta ou algo que coloca mau pensamento nele, então a pessoa deve dizer: Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Oh Allah, ninguém vem com o bem senão tu. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. E ninguém trava o mal senão tu. Wala hawla wala quwwata illa bik. E ninguém é capaz de mudar de uma situação para outra ou de um estado para outro senão com o seu poder. Senão com o seu poder. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem traz o bem nas pessoas e somente Ele, subhanahu wa ta'ala, é quem protege as pessoas do mal. E também ninguém muda de um estado para outro senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é um grande dua que o muçulmano deve memorizar e isso é algo que vai curar a ele dessa doença que é o pessimismo e o presságio. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui indica aos muçulmanos de se verem algo que eles não gostam ou que vai, por exemplo, causar eles maus pensamentos, então que façam esse dua. Que façam esse dua. Isso mostra-nos que o muçulmano deve estar apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. O muçulmano deve estar apegado Allah subhanahu wa ta'ala. Aí pessoas, muitos dizem, eu sou monoteísta, não cometo shirk. Mas, quantas pessoas no dia a dia caem nessa situação e acabam caindo no erro de se deixarem guiar pelo otimismo ou pelas crenças ou pelas superstições? A superstição do gato preto. Quantos de nós até agora ouvimos ainda as pessoas a se apegarem a essa crença? Ou a coruja, ou o cão ladrou a noite toda. Tudo isso ainda as pessoas têm superstições a respeito disso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina aqui os muçulmanos de se apegarem a Allah subhanahu wa ta'ala e serem otimistas. E serem otimistas. Você tem uma viagem, viu coruja, não quer dizer que vai te acontecer algo de mal. Seja otimista de que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger durante essa viagem. Essa é a crença do muçulmano. Você vai viajar, tá aí. Pode acontecer coisa de mal, não há dúvida. Isso depende do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas você confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Você viaja confiando de que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger. E se algo acontecer, não quer dizer que o seu dua não foi aceito, mas era o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, estabeleceu de que o seu carro iria virar, ou os seus pneus iriam furar, ou coisas dessa natureza que possam acontecer durante a viagem. Mas o muçulmano está sempre apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. E se isso ocorre durante a viagem, ele sabe de que isso é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e continua apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele sabe de que o bem somente vem de Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém é capaz de proteger contra o mal senão Allah subhanahu wa ta'ala. Pois ele é quem decreta essas coisas. Ele é quem decreta e somente ele é quem pode nos proteger daquilo que ele subhanahu wa ta'ala decretou. E também o muçulmano deve saber de que ele não é capaz de mudar de um estado para outro, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse: وعن ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "At-tiratu ash-shirk, at-tiratu ash-shirk, at-tiratu ash-shirk." Ele disse que o pessimismo, o presságio constitui politeísmo, o presságio constitui politeísmo. "Wa ma minna illa Yani, não existe um de nós, excepto que aqui existe uma. Yani, tem palavras mahdhuf, yani, tem palavras omitidas, mas que se percebe yani, na língua árabe. Yani, às vezes, na língua árabe, as frases são. Yani, não são completas. Pois o seu significado é conhecido. Pois o seu significado é conhecido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa ma minna illa." Não existe um de nós excepto que. Yani, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam parou aqui mesmo. Mas não quer dizer que essa palavra não tem sentido ou de que não se percebe. Quer dizer que não existe um de nós excepto que já existiu no coração dele uma pequena inclinação para o tatayur, para o presságio e o pessimismo. Yani, quer dizer que no nosso coração pode ser que yani, manifesta-se algo dessa natureza yani, de presságio, mas o crente não age de acordo com aquilo que, yani, por exemplo, passou no seu coração de pessimismo ou presságio. Essa é a diferença entre o crente e o não crente. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Aywa. Portanto, o crente pode ser que no seu coração já veio uma vez e outra, yani, ou a pessoa já pensou no que diz respeito ao presságio ou ao pessimismo, mas isso desaparece no seu coração devido ao tawakkul, a confiança que ele tem em Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, pode ser que, um exemplo, yani, pode ser que um crente yani, esteve a viajar, ou antes de viajar, ele viu, por exemplo, um acidente na sua frente. Isso pode causar nele yani, pessimismo de que isso aqui é um sinal de que algo de mal vai me acontecer. Mas ele não trava a sua viagem, pois ele tem tawakkul. Pois ele tem tawakkul, yani confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a diferença entre o crente e o não crente. Enquanto que o não crente, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no início desse versículo, de que atira yani shirk, atira tu shirk, yani o presságio yani, e o pessimismo constitui shirk, disse isso duas vezes. Portanto, qual é a diferença entre o crente e o não crente no que diz respeito ao presságio e o pessimismo? É que o crente, quando ocorre essas coisas no seu coração, ele trava isso com o tawakkul ala Allah e se apega ao otimismo. Yani, o crente, quando vê algo, por exemplo, na sua frente que ele detesta, como vimos o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a fazer dua, e também ele coloca confiança no seu coração, yani, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, às vezes a pessoa pode ser que quer fazer algo no dia, yani, no dia seguinte, durante a noite a pessoa pode ser que sonha algo, yani, que pode colocar no seu coração de que não é bom você fazer o que você quer fazer. A pessoa, yani, de manhã tinha planejado fazer algo. Durante a noite ele vê algo que, yani, entre aspas, pode colocar nele o pensamento de que isso que eu vou fazer não vai dar certo. Pois ele pode ser que sonhou com esse acontecimento que ele queria fazer, yani, mas sonhou de uma forma que o coloca a pensar de que será que é bom isso que eu vou fazer ou não. Mas o crente, como ele tem o tawakkul, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, faz aquilo que ele quer fazer e confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que o descrente, se ele ver no sonho, ainda pior. Se ele ver um gato preto ou ver uma coruja ou um corvo, coloca nele pânico, o que fará um sonho? E isso é o castigo do shirk, da pessoa que tem shirk no seu coração. A pessoa fica apavorada com qualquer coisa. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala coloca no coração do mushrik bastante medo. Ele tem medo de qualquer coisa, yani a pessoa fica com medo até de coruja, de coisas mesquinhas. Pois o seu coração não tem tawakkul a Allah. O tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, coloca força no crente, coloca força, izza. Enquanto que o shirk coloca inferioridade no coração da pessoa, coloca medo. A pessoa começa a ter medo de makhluk, ter medo de seres humanos, ou ter medo de criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto ele deveria colocar esse medo em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que, como ele não colocou medo em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala castiga ele de ter medo de criaturas que não são capazes de o beneficiar ou prejudicar. Então, esse é o castigo do shirk. E o mesmo acontece com esse assunto que é o pessimismo. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah disse: Wali Ahmad bin Hadith ibn Amr, man radatuhu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak. Qalu ya Rasulullah, wa ma kafaratu dhalika? Qala an yaqula Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Wa lahu min hadith al-Fudail, al-Fadl ibn Abbas, إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona uma outra narração que vem no, yani no Musnad de Imam Ahmad, a partir do hadith de Ibn Amr, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. Yani aquele que o presságio, a crença no presságio ou o pessimismo travar ele de fazer algo, impedir a ele de fazer algo, então essa pessoa cometeu shirk. Cometeu shirk. Qalu ya Rasulullah, yani os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: o mensageiro de Allah, yani quando viram isso, ma kafaratu dhalika, qual é a expiação disso? Yani se a pessoa yani cair nesse pecado que é ser a pessoa impedir ou impedir a si próprio de fazer algo devido ao presságio. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que isso é shirk. Então, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: qual é a expiação desse pecado? Qal, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: an yakula Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam yani recomendou a pessoa que cai nisso para dizer: Allahumma, oh Allah, la khayra illa khayruk. Yani, quer dizer que não existe bem senão o bem que vem de ti. Yani, quer dizer que o bem somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tayra illa tayruk. Quer dizer que não existe mal, não existe decreto senão o seu decreto subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha ghayruk. Yani, não existe divindade. Yani, não existe divindade que mereça adoração senão tu, subhanahu wa ta'ala. Portanto, quer dizer que a cura ou a expiação para aquele que cai no shirk do presságio é a pessoa colocar monoteísmo no seu coração. Pois essas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse constituem monoteísmo. É a pessoa colocar a crença de que Allahumma la khayra illa khayruk, yani acreditar de que não existe bem senão o bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayra illa tayruk, yani não existe mal, não existe yani decreto senão o decreto que vem da parte de ti subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghayru, e não existe divindade que mereça adoração senão ele subhanahu wa ta'ala. Não existe divindade que merece adoração senão ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é a cura para a pessoa que faz ou a expiação do pecado da pessoa que cai no at-tayra. E mais à frente, numa narração, yani, numa das versões dessa narração, vê a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: innama at-tayra ma amdaka aw raddak. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que at-tayra ou at-tayra, yani, o presságio, é aquilo que faz a pessoa seguir algo ou faz a pessoa deixar de fazer algo. Como vimos no início, de que yani, as pessoas que têm crença no presságio yani, olham as coisas como se tivesse um sinal daquilo que ele quer fazer. Yani, se ele vê, yani, como faziam Ahl al-Jahiliya, pegavam pássaros e lançavam. Se o pássaro fosse à esquerda, eles diziam que oh, essa coisa que a pessoa quer fazer yani, não vai dar certo. Se o pássaro fosse à direita, eles diziam que oh, essa coisa a pessoa pode fazer, ou é sinal de bem. Portanto, usavam isso como sinal do bem e do mal. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que a tira é isso. Aquilo que faz a pessoa seguir algo com base no movimento ou um sinal que a pessoa acha que existe na sua frente, ou impede a pessoa de fazer algo devido àquilo que a pessoa vê também na sua frente. Até esse é que é o presságio. Isso, como disse, é algo que ocorre bastante nos nossos dias, no nosso dia a dia, até em muitos muçulmanos, nessa salama, que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a nós o conhecimento da religião, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja do shirk, seja shirk menor, bem como o shirk maior, e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os muçulmanos de uma forma geral, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo, até nos encontrarmos com ele. Subhanahu wa ta'ala, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama taslima kathira.